Olá pessoas, Sil aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje a gente vai estar com um formato um pouquinho diferente porque eu e meus colegas que estamos aqui hoje estávamos cobrindo o festival Fantasia lá do Canadá, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho do que a gente assistiu, né? Porque mesmo que seja um festival internacional, a gente tem nossos festivais aqui, então em algum momento esses filmes que a gente viu por lá chegam aqui, certamente, seja em festival, seja no cinema, em streaming, e seja pelos outros meios que a gente já está acostumado também. Então, a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre esses filmes que chamaram mais atenção da gente. E os que a gente não gostou tanto também, né? Porque nenhum festival é perfeito. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Então, antes da gente ir a eles, boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinha. Pô, foi uma felicidade muito grande quando eu consegui, fui aceito, né, pra cobrir o festival. Foi a Sil que me mandou ali, me ensinou os meandros pra isso, então muito obrigado também. Porque é um festival que eu sempre admirei bastante, eu sempre quis conhecer. Obviamente que eu ainda quero conhecer ele presencialmente, né, até porque tem um limite pros filmes que a gente consegue assistir online, como a gente tá fazendo. Tipo, por exemplo, o filme de abertura foi o novo filme do Ari Aster. Esse não tava disponível pra gente. Tinha também aquele que vai chegar agora aos cinemas, né? O Together, né? O Juntos. Também foi exibido lá. E aí, como já ia estrear em seguida, eles também não liberaram o link e coisa assim. Mas ainda assim, deu pra ver algumas coisas bem legais. E me deixou mais curioso ainda pra conhecer o festival pessoalmente um dia. É o que queremos, né? E aí, poder ver o festival, não vou dizer na sua totalidade, porque tem muita coisa que é exibida, mas ver esses outros filmes que acabaram não chegando pra cá. Então, mas a experiência foi bem positiva. Então, muito obrigado, Sil, por me ensinar o caminho pra isso. Imagina, eu fiquei muito feliz. Alguém postou no Blue Sky, assim, ah, eu vou cobrir a distância. Eu falei, mas como? Aí entrei no site e tava lá, mas foi super perto do festival também. Então, aparentemente não é nenhum segredo ou coisa assim, é só porque eu não ia atrás dessas informações, né? Exato. Agora eu vou começar. A gente vai atrás de todos agora, Daniel. Exatamente. Mas é um festival super extenso mesmo. Ele foi de 16 de julho a 3 de agosto. Então, são mais de 2 semanas. Tem muito filme mesmo. A gente recebeu a lista de... Eles mandaram no e-mail, né? 59% da programação do festival estaria disponível online. Então, ou seja, tinha muito mais. Muito mais. Então, é bastante coisa mesmo. E, de fato, é um festival bem interessante de gênero, né? E eu também estava bem curiosa para conhecer e foi bem legal a experiência. Então, e boa noite, Nath. Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel, ouvintes. Também fiquei bem empolgada com o festival, né? Acho que é uma honra a gente conseguir cobrir e o quanto tem variedade dentro de um festival desse porte, né? Então, parece que mesmo por título, por algumas imagens, a gente meio que não sabe no que vai acabar esbarrando, assim. Então, teve gratas surpresas, outras nem tanto, mas imagino se teria condições de ver 59% total aí desse tanto então... de filme, curtas, enfim. Seria meu sonho também cobrir isso aí presencialmente? Que tempo que eu ia arranjar pra escrever sobre tanto filme? Não sei, mas quem sabe um dia. É isso, vamos ver aonde a vida vai nos levar, não é? Profetizando aqui nesse episódio, hein? Exatamente. Isso, jogando pro universo. Enfim, eu e a Nath, a gente cobriu o festival, então, pelo Rainhas. O Daniel cobriu pelo Sétima Arte. E hoje a gente tá aqui pra falar um pouco do que a gente viu. E provavelmente, né, certamente nas nossas listas vai ter coisa que só um de nós viu. Mas tem outros filmes que mais de uma pessoa viu, então vai poder rolar uma discussão. Mas é isso, né? A gente vai se revezando aqui pra falar um pouquinho do que a gente assistiu. Eu vou começar, então. Pra quem escuta Falando do Diabo, vai entender o contexto, né, de por que eu quis ver esse filme. É um filme taiwanês chamado Haunted Mountains, The Yellow Taboo. É um filme que é baseado numa lenda local, que se popularizou nos anos 70, sobre uma figura de capa amarela. É tipo, é um fantasma, né, que fica nas florestas de Taiwan e ele desvia os trilheiros da trilha e eles desaparecem para sempre. Então, nossa, eu deveria ter visto isso também. Nossa, isso me lembra um filme horrível que eu vi com a Natalie Dormer, que olha... Mas... Ah, eu sei. Ah, aquilo lá da floresta do Japão, né? Isso aí. Nossa, uhum. que desgraça. Ah, eu nunca assisti, mas posso imaginar. Mas então, Sil, ele reforçaria a minha teoria de que tu não deve nunca ir pra floresta, então? Até que não, porque, assim, os não esquece, os tá falando com a Silvana, né? Que a Silvana gosta de trilha, gosta de aventura, exato. Então ela é suspeita, Daniel. É, não, mas assim, eu sempre defendo a ideia de que tu não deve ir pra floresta e eu uso os filmes como argumento pra isso. É, né? Boa. Aí eu quero saber se esse filme poderia ser usado como argumento também. É, ou não. Esse é mediano, porque os personagens, assim, o casal de protagonistas, né? Por exemplo, eles não acampam na floresta. O que existe lá é um abrigo de montanha, que é basicamente um hostel na floresta. Então tem toda uma estrutura, né? Um quarto, assim, cheio de beliche, tem uma área de café da manhã, tá sempre movimentado. Então poucas pessoas encontram essa figura da capa amarela e a maioria consegue fazer o passeio sem maiores problemas. Certo. Então eu achei um pouco mais, assim, bem estruturado, né? Em comparação com o que eu costumo fazer de armar a barraca no meio do mato e pronto. E fazer cocô no pote. Ah. Mas... Tu cortou eu essa parte do outro ou não? Eu deixei. Tu deixou isso? Eu não ouvi aquele. Tu deixou essa parte? Deixei, porque a gente entrou num acordo de que informar é importante, então informei. Perfeito. Mas é isso, nesse filme ninguém faz cocô em pote, porque aparentemente também não é uma trilha super longa que deu essa impressão, né? Não, na verdade, não contaram isso exatamente, mas parece ser uma coisa tipo, ah, é trilha até o abrigo de montanha, daí no dia seguinte a pessoa sai cedo, faz uma trilha de ida e volta, assim, e volta pro mesmo abrigo, ou vai embora, enfim. Não parece ser algo que precise passar a noite no meio do mato, assim. Mas eu achei muito interessante a premissa desse filme, só que eu não sabia, e isso é logo no começo também, eu não vou, vamos tentar evitar spoilers, porque são filmes que ainda não tem lugar nenhum, né? Então eu não vou dar spoiler, mas o que acontece é que além dessa figura de capa amarela na floresta, o nosso casal de protagonistas entra num loop temporal. O cara acorda um dia... acorda no dia, eles estão no abrigo de montanha, ele acorda, a namorada tá dormindo do lado dele, ele sai do quarto e vai começar a arrumar as coisas pro café da manhã pra depois sair. E aí uma senhora trupica, quase cai, aí tem um grupo de jovens falando dos fantasmas da floresta, enfim, você vê essas coisas, né, acontecendo ao redor dele ali. O casal depois sai pra trilha e encontra, tem um corpo na floresta, de alguém que aparentemente se acidentou e morreu, mas, tipo, já tava o resgate lá, né? Tinha umas pessoas em volta, não era nada isolado também, mas, enfim, tem esse acontecimento. E aí, depois, eles não voltam pro abrigo, eles vão embora. E aí, em casa, à noite, a moça se mata. E aí, antes, tipo, o cara começa a reagir, assim, pá, aí ele acorda. De repente, ele acorda de novo, no abrigo de montanha. E aí, as mesmas coisas vão acontecendo ao redor dele. A senhora que trupica, os jovens falando de fantasma. E aí, então, entra nesse dia da marmota que fica se repetindo e sempre acaba com a moça se matando. Aí isso tem que se ligar com esse fantasma da capa amarela de alguma forma, né? E logo no começo também, quando eles saem pra trilha, é explicado que eles não estão nessa trilha de graça, assim. Eles, anos antes, um amigo deles, que também era trilheiro, desapareceu nesse lugar. Então eles vão pra trilha sempre, eles voltam sempre pra esse lugar, na esperança de encontrar alguma pista, enfim. Eles vão sempre procurar por essa pessoa, né? E aí essa história, de alguma forma, né, vai, a história deles, esse loop, vai de alguma forma se ligar com a questão do fantasma da capa amarela. O problema, e tipo, essa primeira parte, quando fica no loop e vai rolando uns flashbacks, né, pra explicar, pra ir contextualizando as paradas, esse corpo na floresta também não tá lá de graça, né? É muito interessante. Mas, ali da metade pra frente, eu acho que eles começam a querer enfiar muita coisa. Tem até rituais xamã, assim. E aí começa a ficar super confuso. Então acho que o roteiro quis abraçar muitos assuntos que poderia ter deixado um pouco mais assim, tipo, o loop e o fantasma já é bastante coisa, sabe? Mas aí começa a entrar mais coisa ainda. Uma misturinha, né? Você foi Então. falando, foi até ficando meio perdida, assim. É, então, eu me perdi bem. E aí começa a ficar, por ser tanta coisa, começa até a ficar um pouco arrastado, sabe? Parece que nada anda direito, assim. Então eu gostei muito mais da primeira parte do que da segunda. Não deixa de ser uma premissa interessante, né? A fotografia é incrível. A floresta é super, assim, ela tá sempre meio nevoada, assim, a paisagem é bem bonita, assim, bem, por mais que seja um lugar aberto, é aquela coisa, né, um lugar aberto que é super claustrofóbico, então visualmente também ele é bem bonito. Efeitos especiais são meio ruinzinhos, assim, e muito efeito especial que não precisava ter, tipo do fantasma, assim, ele podia ser só uma pessoa de capa, não precisava ficar, sei lá, tacando uns filtros na cara dele, assim. Um lençol branco, né, no meio da É, um lençol floresta. amarelo. Igual o da Ela. Ghost Story lá, com o lençol, com os Amo. olhinhos. É. Perfeito, né? Aquilo de lá acertou Né? muito, né? Amo. Como é que tu mostra um fantasma? Bota uma Exato. pessoa embaixo do É. Mais lençol, tá bom. clássico. Mas é isso, gente. Então, Haunted Mountains, The Yellow Taboo, filme taiwanês dirigido pelo Chiang Tsai, com o roteiro de Wan Zhenzhou. Falei certo, quem é que sabe? Fica aí De a intenção. menos. Eu tô orgulhoso mesmo Muito assim. obrigada. De menos. Parece interessante, mas parece meio confuso. Eu acho que É, eu ia então. acabar e falar assim: nossa, o que eu acabei de ver mesmo? Ah, Exato, tá. Ia seguir a exatamente. É vida. meio que esse o sentimento. Ainda mais tá vendo negócio com legenda em inglês, né? Então, Pois tipo. é. E às É. vezes são umas frases. Tá ligado? Adiciona uma camada a Às mais de vezes a complexidade. pessoa tá falando em taiwanês e ela fala um negócio super curto e na legenda é tipo três linhas. E não dá tempo. Eu tive que Misericórdia. pausar algumas vezes pra conseguir ler o que que tava rolando, assim. Mas tudo bem. Ai, mas vamos seguir então. Nath, pode falar de um seu aí. Bom, um dos mais recentes que eu vi foi o Sugar Rot, que é dirigido pela Becca Kozak. É um filme de 82 minutos e a premissa dele. Ele foi vendido aí como um exploitation punk feminista, e de exploitation punk feminista ele não tem nada. Ele só traz um desgosto e uma vontade de morrer muito grande para quem é mulher, pelo menos. Porque ele vai acompanhar aí uma moça que ela é funcionária numa sorveteria, e aí ela é abusada pelo sorveteiro, que faz a distribuição aí de sorvete. E nisso ele vai se lubrificar com sorvete e ela acaba engravidando. Só Meu que Deus. essa gravidez começa. É, gata, tem mais Só ainda. piora, só piora. Essa gravidez começa a realizar modificações corporais nela, não como um bebê, mas como sorvete. Então ela mesma começa a se transformar em doce. E ela tem aquela fome insaciável apenas por doce, principalmente por sorvete. E nisso, com 80 minutos de filme, nós temos 80 abusos sexuais. 80, ó, disfarce. 8 abusos sexuais durante o longa. Então, basicamente, aí uma média de um abuso a cada 10 minutos. E é isso, as pessoas ao seu redor não conseguem resistir a quão doce ela é e abusam sexualmente dela de novo e de novo e de novo. Tem rape revenge? Não tem. Então, assim, foi muito, ai, difícil pra ver esse filme até o final, assim. No começo eu achei que ele poderia ser uma trecheira, algo mais que fosse mais ridículo, né? Na verdade, misturado com um pouco de comédia. Esse filme até tenta e falha miseravelmente, assim, porque ele tem cenas com falas exageradas que você vê que tem um propósito cômico ali, porém, essa questão da violência contra a mulher, ela pega muito, é muito desnecessário, é muito repetitivo e simplesmente eu não consegui, assim. E o que mais me irrita é um filme desse ser dirigido por uma mulher, né? Então, me parece que ela gosta de ter esses elementos em outros filmes que ela fez aí, como violência gráfica, é, enfim. Eu não estou disposta a ver mais nada. Acho que um foi o suficiente. E eu fiquei me perguntando por que um filme desse é aceito e exibido num festival de nome, assim. Claro, eu acho que a gente acaba muitas vezes entrando em questionamentos do tipo, a gente tem que falar sobre coisas ruins, sobre abuso, sobre violência, mas como nós já discutimos até em outros episódios falando sobre outros filmes, acho que o que faz a diferença é como isso é falado, como isso é mostrado, né? Como isso é explorado narrativamente, né? Tem que ter um propósito também. E aqui me pareceu um chocar por chocar, e pra mim isso já meio que não funciona mais. Total. Eu também vi esse filme, eu concordo contigo, ele é bem, bem exagerado mesmo. É, enquanto eu tava vendo, eu tava tentando, sei lá, entender aonde que o filme se posiciona, assim, porque ele apresenta pra gente várias referências. Algumas, inclusive, estão explícitas na tela mesmo, né? Tem um personagem que se chama... O nome dele faz referência ao diretor Herschel Gordon Lewis. Se eu não me engano, o nome do cara é Gordon Lewis, ou então alguma coisa assim. Que é um diretor que fazia os exploitation também, assim, fazia um filme bem, bem pesado e tal. Misturando também com um pouco de humor, só que, e com bastante nudez. Então era meio que a característica dele. Mas ele sabia, acho que, dosar melhor do que ela. Do que o filme aqui, né? E ela também, tipo, a personagem principal na parede, ela tem um pôster de um filme chamado Vixens, que também é um filme do Russ Meyer, que é outro diretor que também trabalhava bastante com exploitation, com várias dessas mesmas características, mas, de novo, eu acho que sabia dosar melhor. Porque ambos esses diretores que estão referenciados aqui, eles trabalhavam com esses temas, também inseriam um pouco de humor ali no meio e sempre estavam andando nessa linha tênue, assim, que é uma linha difícil de trilhar. Mas eu acho que, por mais que, sei lá, eu acho que eles conseguiam se equilibrar melhor, porque eu acho que eles tinham uma ideia melhor do que eles estavam querendo fazer. Aqui me parece que é referência em cima de referência, porque tirando essas que estão explícitas no filme, assim, né, nome de um personagem, um pôster na parede, coisa assim, tu ainda consegue buscar referência aqui do Cronenberg na questão da mudança corporal. Isso tá presente no filme, o corpo dela começa a mudar, o corpo dela começa a se tornar a fonte de um terror, mas é um terror pra ela, né, porque tipo, tudo tá, porque nas palavras do próprio filme, né, ela se torna irresistível pra todo mundo. Então todo mundo que prova ela de alguma maneira, porque ela começa a expelir, tipo, o sorvete derretido do próprio corpo, né, então todo mundo que prova aquilo quer provar mais e quer ir parte pra cima dela e tudo mais, então tem essa questão da transformação corporal. Eu vi também um pouco daquele exagero que é característico das irmãs Soska também, tipo, acho que tem uma certa... Porque esse exagero, inclusive, na atuação, que não é uma atuação realista, mas... Só que eu acho que tudo isso, quando misturado, quando colocado no liquidificador aí, não necessariamente sai alguma coisa boa, sabe? Tipo, porque o filme não pode ser feito só de referência. Eu acho que essa ideia de tu ter os diálogos bem absurdos, as atuações bem caricatas, toda a situação, todo aquele universo, não é necessariamente um universo realista, sabe? E acho que faz parte de uma proposta, ou pelo menos de uma ideia de uma proposta, que não necessariamente se conclui. Até a questão da música, que eu acho que a gente nem mencionou, né? Mas tem a música punk, ela tá presente ao longo todo o filme, porque a personagem, ela sempre frequenta o mesmo clube, lá onde tá, sei lá, eu não vou nem dizer que é uma boate, coisa assim, porque claramente era um espaço bem pequeno, que eles só botaram uma banda tocando e fingiram que era uma boate. Mas, tipo, a música é importante pra ambientação do filme, embora não necessariamente ela vá exercer alguma influência no filme como um todo, é só porque é um lugar onde a personagem tá sempre por lá. Eu não sei, tipo, eu fiz umas anotações aqui e eu até botei que eu acho que talvez esse filme aqui possa encontrar um público que goste desses exageros todos, assim, né? Pessoalmente, eu não gostei. Até botei uma brincadeira aqui que eu terminei o filme, porque é tanta menção ao sorvete, ao doce, mas, né, tanto é que tá o nome do filme aqui. Eu botei aqui, eu terminei o filme achando que eu precisava de uma injeção de insulina e um banho. Então, eu acho que é isso. Tem seu público, mas olha, não sei, deve estar. Ai, é que eu não quero parecer que estou julgando, mas um pouquinho eu tô. Então, assim. Ai, não deu não. Mas define bem. É um sujo e doce demais. E ao mesmo tempo, só amargura no meu coração. Enjoativo, né? Muito enjoativo. Nossa, nojo, inclusive. Ai, eu fico triste. Principalmente, eu compartilho. Eu não vi o filme, né? Mas compartilho, assim, de. Quando é dirigido por uma mulher, pesa mais ainda, né? Pesa demais. Mas é isto. Daniel, traga um seu. Então, esse daqui já era um que já tava na minha lista também, né? Então, agora, deixa eu ver aqui. Eu vou trazer um outro que a Nath também já viu, que é o Lucid, que é um filme escrito por Ramsey Fendel. Não, dirigido, né? Dirigido por Ramsey Fendel e Diana Milligan. Eu devo estar falando os nomes errados. Mas, assim, ele se passa na década de 90. Isso é muito importante, porque daí não tem nada de celular, não tem, né, tipo, tecnologia mínima nesse filme aqui. E ele acompanha uma estudante de artes, que ela tá ali fazendo seu. Ela precisa fazer um projeto ali, que é tipo um autorretrato, assim, ela precisa fazer alguma coisa pra apresentar na aula de artes dela, né, na faculdade, e aí que meio que represente ela mesma. E ela fica o tempo todo, tipo, fazendo algumas experimentações, assim, que tem um intuito meio que de chocar, mas não necessariamente dizem nada. Que é basicamente é o que a gente falou do filme anterior agora. Mas, tipo assim, é basicamente isso que ela faz. Ela faz, assim, alguma roupa, assim, alguma coisa. E, não, ela faz um quadro no início do filme e ela vai lá e prega um peixe no quadro, assim, tipo, peixe fedendo. Aí eles perguntam o que significa o peixe. Daí ela não sabe explicar, tá ligado? Ela só botou ali porque ela achou que ficaria interessante. Que artístico, né? Artística, assim, a minha liberdade artística e tudo mais. E aí, assim, ela precisa refazer esse trabalho, ela precisa, sei lá, melhorar o seu trabalho. E aí, eventualmente, alguém indica pra ela uma certa droga chamada Lucid, né? Que é o nome do filme. Que supostamente vai meio que abrir a cabeça dela e vai permitir que ela consiga se expressar de maneira mais, sabe, de maneira mais assertiva, digamos assim, né? Por meio da sua arte. E aí ela vai lá, vai numa lojinha pra comprar essa droga. A droga é no formato de um coraçãozinho, é tipo uma balinha. Tipo, bala mesmo, né? Tipo, não, não bala de droga, mas tipo uma bala, um docinho. E, teoricamente, é pra ela dar pequenas mordidas nessa bala que que a mente dela vai se abrindo aos poucos. É lógico que, eventualmente, ela vai começar a exagerar, então, ao ponto de colocar um pacote inteiro dentro do liquidificador e tomar tudo de uma vez, assim, né? Então, que é óbvio que isso vai acontecer. E, à medida que a mente dela vai se expandindo cada vez mais, ela começa a ver coisas, ela começa a criar, de fato, né? Então, assim, tá funcionando nesse sentido. Só que ela começa a ver umas bizarrices que vão estar acontecendo ali pela casa dela, algumas coisas que não parece ser real, mas que talvez seja. Ao mesmo tempo que isso também vai abrindo mais a cabeça dela para ela compreender um pouco mais sobre a própria vida dela, sobre o que aconteceu com ela e principalmente sobre a relação dela com a mãe dela. E falando desse jeito, eu acho que eu tô até simplificando bastante a trama do filme, porque na verdade ele é um filme que ele joga muita informação pra gente e ele fala meio que se vira, assim, né? Que é muita coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo. Ele é um filme que também tenta ser bem, bem estiloso, as atuações também são bem caricatas, me parece. É quase que uma, sei lá, tipo, uma tendência, assim, de alguns dos filmes que foram selecionados é ter esse exagero proposital, assim. Nesse caso aqui, acho que funciona até um pouco melhor do que no anterior, mas ele também é bem exagerado, a atuação também é caricata, a atuação não é nada, digamos, realista. Ele é um filme que também, tipo, tem várias intervenções que é feita na imagem. Eu não sei se ele foi filmado em película, mas parece, sabe? Então, se não foi filmado em película, e pelo menos eles fizeram manipulações da imagem para que se parecesse com uma imagem de película. O que eu acho que faz sentido quando tu tá dialogando com a década de 90, né, com estilo, com como os filmes eram feitos naquela época. E assim, ele tem, acho que, erros e acertos nesse filme. Eu não gostei totalmente dele, assim, né? Eu acho que todos esses exageros, às vezes, acabam atrapalhando um pouco o filme. Até porque, por exemplo, tem essa subtrama dela com a mãe dela, que eu acho que acaba se perdendo um pouco no meio de todos os exageros do filme, embora era algo que era extremamente importante pro funcionamento do filme. Mas o que eu acho que é mais interessante a respeito desse filme, até escrevi sobre ele lá no Sétima Arte, é a maneira como, tipo, como ele fala do processo de criação artístico. Isso eu acho legal. Isso eu acho que o filme acerta muito bem, porque ao colocar essa personagem dentro desse meio acadêmico, assim, ela tá, o meio acadêmico, que é o meio que eu tô, dou aula de cinema, pra quem não sabe. Então, assim, a gente tá sempre nesse meio termo, nesse limbo, assim, de que existe essa expressão artística que vem por meio, né, da criação dos alunos, por exemplo, mas ao mesmo tempo a gente tá ali pra avaliar. Então, de fato, o aluno precisa explicar o que ele fez, ele precisa dizer de onde que veio aquilo, ele precisa dizer o que aquilo significa, nem que seja aquilo que aquilo significa pra ele, mas ele precisa saber defender o seu trabalho. E eu acho que isso, esse filme aqui consegue retratar muito bem, sabe? Porque, tipo, é esse conflito, assim, de, olha, tu tá aqui, tu tá criando algo que é algo que é feito pra emocionar, mas ao mesmo tempo tu tem que racionalizar isso que tu fez. E eu acho que tem uma cena muito emblemática desse filme que acontece mais pro final, que eu não vou explicar exatamente como que isso acontece, mas basicamente eu acho que ele ilustra o que é o processo artístico, que é literalmente o artista, ele tá abrindo o seu coração pras pessoas, sabe? Então, tipo, pra que as pessoas sintam aquilo que tá dentro dele. Eu acho que esse filme consegue ilustrar isso muito bem. Não vou dizer como que isso acontece no filme, mas eu acho que isso funcionou muito bem pra mim. É um filme que, como eu disse, tem lá os seus defeitos, mas acho que ainda foi uma experiência bem positiva ter visto ele. É, eu também assisti o Lucid e eu também não gostei muito. Não é um filme ruim, eu acho que ele só não é muito a minha pegada. Ele mescla bastante, assim, pelo pouco que eu entendo de técnica. Como ele é um filme independente, né, dá pra perceber que tem várias técnicas experimentais, assim, dá uma diversificada falando de efeitos, né, que é utilizado pra, igual o Daniel disse, falar sobre processo criativo, a parte artística e tal. Então ele tem um visual muito marcante, a trilha sonora também é bem marcante, ela funciona como um elemento de destaque em algumas cenas aí. E me lembrou, em alguns momentos, coisas de, tipo, David Lynch, John Waters, coisas assim. Não sei se propositalmente, mas a gente sabe que tem nomes que são fontes que a galera vai beber eternamente, né? Então, principalmente quando a personagem, a Mia, ela começa a ter os pesadelos, ela começa a alucinar com o passado e tal. Tem alguns personagens que são bem caricatos e esquisitos. A própria personagem, ela é meio esquisitinha, né? E a galera de artes acaba levando esse estereótipo aí, né? Então, acho que é isso, né? Tem alguns momentos, algumas personagens, coisas caricatas que tem esse propósito, né? Pra mim, não me convenceu muito em atuação. Eu acho que existem momentos, claro, não é o meu nicho, tal, mas eu acho que tem momentos que ele tenta ser artístico demais e tem alguns alívios cômicos que pra mim acabou não funcionando. E aí tem os momentos de silêncio que tenta preencher com os elementos visuais, mas às vezes se estende demais, total. Então, eu acho que ele acaba dando desequilibradas. Claro que muitos desses exageros são propositais, mais uma vez, né? Mas eu acho que, ai, não acerta no ritmo. Nem quando vai atingir o ápice aí dessa narrativa, eu acho que essa construção, ela vai capengando tanto que aí você fala assim, ai, mas tudo bem, assim, mas ainda assim, acho um filme corajoso e, mais uma vez, um filme que tem público-alvo. Eu posso não ser, mas eu acredito que vai ter uma galera, principalmente, que trabalha com isso, que talvez possa gostar muito mais do que eu. Vocês falando desse filme, até tinha comentado com o Daniel quando li o texto dele, me fez pensar muito em Bliss, do Joe Bagos, que é justamente sobre uma moça pintora que tá com um bloqueio e aí ela encontra uma droga chamada Bliss, que ajuda ela a pintar, a terminar o quadro que ela tava fazendo. Mas é uma doideira, esse é uma doideira bem psicodélica. É, mas visualmente eles são bem parecidos até. É, então. É, me pareceu bem, é uma premissa similar, assim. Acho que é que o Bliss segue um outro caminho, né, a partir de certo momento. Mas pelo menos a premissa me pareceu parecida mesmo. Bem, deixa eu falar de um outro que eu assisti, que também não foi dos meus favoritos, mas esse eu nem sei o que dizer, porque eu não entendi muito bem esse Eu filme. amo. Tenho que confessar que Legenda eu em podia. inglês ou sem legenda? Era o que a gente estava tendo, né? Esse foi com legenda em inglês, porque o filme era coreano. Ah, sim. Eu podia até ter falado dele junto com Haunted Mountains, porque tem problemas similares. Então, é um filme chamado The Woman, que ele começa, na verdade, ele começa com um card assim escrito The Man. E aí é uma moça que ela tá em algum. Tem uma rede social assim na Coreia do Sul, que chama, pelo menos na legenda, né, tava Carrot com K, que são pessoas se desfazendo de coisas, assim. Então tem muita doação, troca. E aí ela vê um anúncio de uma pessoa doando um aspirador de pó. E aí ela manda uma mensagem para ver se ainda tá disponível e tá. E ela marca encontro com o cara que tava doando pra pegar. E ela compra uma caixinha de morangos pra levar como agradecimento, porque era uma doação, né? Então ela fica lá no ponto de encontro, esperando, era na frente de uma lavanderia, assim. Daí chega um moço e entrega o aspirador para ela, né, numa sacolinha e tal. E aí ela entrega para ele a caixa de morangos e fala: "Ah, tal, como agradecimento, né?" E aí ele fica super super sem graça assim. E aí ele fala para ela que tipo: "Ai, a minha mãe foi envenenada. Deram para ela uma vitamina que tinha cianeto, cianureto, eu não sei qual é o certo, mas enfim, tava envenenada. E ela tomou e morreu, por isso que eu não aceito nenhuma comida de estranhos." E Alá. aí ela fica, tipo, Justo, né? olhando pra cara dele, assim, e fica meio awkward, sabe? Daí aí ela pega os morangos de volta, assim, põe na sacolinha de volta, tipo, beleza, então, falou, valeu. E ela vai indo, é meio que, é uma ruazinha estreita onde eles estão, assim, ela vai indo embora. Aí esse moço vem atrás dela, tipo, arrependido, assim, ele: "Não, não, pode deixar, eu aceito os morangos, não sei o quê." E aí ela fica: "Não, não precisa pegar se você não quiser." E aí eles começam nessa discussão, assim, até que chega um conhecido dessa moça, tipo: "Ah, esse cara tá te incomodando, sabe?" E aí o moço tinha conseguido pegar a caixa de morango, e ele começa a enfiar um monte de morango na boca. Ora, ora. Ai, é muito desconfortável, assim, e os dois ficam olhando pra cara dele sem saber o que fazer. Mas enfim, cada um segue seu caminho. O moço conhecido dela fala: "Ai, né, você tá morando por aqui?" Ela fala: "Ah, tô, né, me mudei recentemente, tal." Ele: "Ah, se precisar de alguma coisa." Beleza. Aí, antes disso, na primeira cena do filme, ela fazendo uma entrevista de emprego e o entrevistador falando, tipo: "Nossa, você passou por vários empregos, né? Você não consegue parar num lugar só?" E ela: "Não, é que eu me mudo muito." Aí ele fala: "Ai, mas a gente não vai, né, gastar dinheiro com treinamento se você não tiver intenção de ficar aqui um tempo, né?" Ela: "Não, não, eu tenho intenção de ficar." Aí, beleza, daí já vai pra essa coisa do aspirador. Aí no dia seguinte, a polícia liga pra essa moça, porque o cara conhecido dela foi encontrado morto no apartamento dele. Aparentemente ele se matou bebendo uma vitamina envenenada. Eita. Aí você pensa: pronto, esse. O moço esquisito é que matou o cara, né? E aí tá rolando uma investigação. A própria moça começa a pegar umas pistas, assim, tentar montar um quebra-cabeça, né? Pra ver o que, que ela. Se ela consegue também. Segundo ela, a intenção dela era ajudar a polícia. Até depois, esse cara do aspirador, ele manda uma mensagem pra ela: falar: "Ah, eu tô na frente da sua casa. Porque eu te dei o carregador errado do aspirador, que era um aspirador sem fio, assim. E eu tô aqui com o carregador certo." E ela fica super assustada, né? Porque como que esse cara era de noite, o cara foi até a casa dela, assim, do nada, sabe? Eu nem entendi como que eles sabiam onde ela morava, porque eles tinham marcado outro lugar para se encontrar, mas deixei Conveniências, passar. conveniências. Será que não é É. por isso que ela ficou assustada? Então, acho que pode ser também, né? É que eu achei que fossem falar disso em algum momento, mas esse assunto nunca veio. Então, por isso que é um pouco confusa. Mas enfim, daí essa moça até tenta ir na polícia, tem um detetive, né, que tá cuidando do caso, e ele faz pouco caso dela, assim, tipo: Claro, o que que você tá mulheres são falando, loucas sabe? sempre. É. Era por aí que eu tava pensando. Até que muda o capítulo e entra o capítulo The Woman. Aí, não, antes de entrar o capítulo, o detetive, tipo, ela tinha ido na delegacia conversar com o detetive, daí ela vai embora. Daí o policial. Aí tem um policial que aparece por ali e fala pro detetive: ah, quem é essa? Daí o detetive fala: é a psicopata do bairro. Aí entra The Woman. Eita. Aí eu falei: putz, foi ela o tempo todo, sabe? Mas daí começa a entrar muita coisa de novo, porque de fato a mãe desse moço morreu envenenada. Então não era, sei lá, eu achei que fosse alguma viagem dele, não sei. É uma história muito bizarra, né? Falam que na casa desse moço que teria se matado, ninguém entrou nem saiu. E ele tava com o cabelo mais curto. Ele tinha aparecido numas imagens de... essas câmeras de rua, assim. Por isso que chegaram na moça, inclusive, porque pegaram justamente esse rolê do morango. E aí foram perguntar pra ela, né? É, e ele tava com o cabelo mais compridinho, daí quando acharam o corpo, ele tava com o cabelo curto, mas disse que, ah, ele não foi no cabeleireiro, mas ele também não tinha cabelo nenhum cortado em casa, assim. Então a gente não sabe o que aconteceu. E começa, tipo, ter vários acontecimentos, assim, meio bizarros. Mas tudo fica sem explicação, assim. Tem muita cena de pesadelo, que serve pra dar uns jumpscares leves, assim, ou um nervosinho. Mas também não fazem tanto sentido, assim, parece tudo meio deslocado, sabe? Entra um cara que... Porque aí esse moço do morango trabalha numa dessas quadras de tênis que a pessoa joga sozinha contra a parede, assim, sabe? Coisa de rico, que né? E aí ele é a pessoa que fica catando as bolinhas pra colocar de volta na máquina depois. E aí um cara que trabalha com ele é um cara que fica espalhando teoria da conspiração na internet, assim... E começa a espalhar que ele que matou a mãe dele, umas paradas dessas. Mas é tanta coisa e nada se resolve. É, tipo, tudo bem, finais abertos, tudo bem não ter... É como se fosse, tipo, curtas interligados? É, tipo. E aí com os mesmos personagens entre eles, né? Porque daí fica tudo solto. E é isso, tudo bem finais abertos, tudo bem não ter tudo mastigadinho. Mas não tem nada de explicação. É. Então eu fiquei total... E eu tava muito interessada no começo, pra saber tanto qual era dessa moça, né, por causa dessa primeira cena da entrevista, quanto esse rolê do... E aí, o que vai acontecer com esse cara do aspirador, sabe? E no fim ele era só... No fim não, mas tipo, no desenvolvimento assim, ele era mais uma pessoa digna de pena mesmo, porque ele era um fudido apenas. Uma pessoa bem sozinha, assim. Então, sei lá, no começo você acha que ele tem algo, né, com essa coisa do assassinato, mas nunca se explica também o que aconteceu com esse moço que teria se matado, que talvez não tenha se matado, provavelmente não se matou, mas como que foi parar essa vitamina na casa dele? Então, é tudo muito solto, assim. Também outro rolê que tava interessante no começo, mas esse se perde mais cedo, antes da metade, assim, ele já começou a ter muitos fios. E poucas juntas, assim. Então, fiquei bem perdida nesse, confesso que... E eu tava... E a premissa dele, assim, a sinopse dele é justamente essa coisa do aspirador e do moço que aparece morto depois. E a moça tentando desvendar, assim, o que aconteceu. Então, pareceu uma sinopse bem interessante, mas também não funcionou muito pra mim, não. E parece que esse diretor já teve filme no Fantasia do ano passado também, que também foi meio divisivo, sabe? Bastante gente achou muitas ideias e mais uma execução que, assim, poderia ter dado uma enxugada, assim, nas ideias pra ter um resultado melhor. É, saber conectar as coisas faz uma diferença aí, então... né? Porque é isso, né? Será que toda ideia que a gente tem precisa ser concretizada também? Acho que às vezes vale botar a mãozinha na consciência. Nada é melhor do que dentro da cabeça da gente, né? Uhum. E aí, se a execução às vezes fica meio capenga, vale a pena levar pra frente? Mas, né? Pelo menos as pessoas estão criando. Então, viva o cinema independente, dito isso. É isso. Mas eu me interessei, assim, tipo, pela tua descrição, parece interessante. Talvez com uma legenda em português talvez, funcione melhor sim. Também, né? Ah, eu espero que um dia... Ah, deve sair um dia pra... em algum meio alternativo, aí eu vou ficar atenta, que aí vocês assistem e me contam. Me explicam. Beleza. Vamos ver. Não, eu vou ficar de olho também, porque, sei lá, pelo menos o clima dele parece ser interessante, então... Eu vou ficar de olho, E ele sim. tem uma cara, assim, de filme independente. Não, não, não digo isso como crítica, mas ele tem uma carinha de filme mais independente, assim. O som dele é mais ou menos, mas... Uma passa também, porque não é nada... Sei lá, é muita coisa se passa dentro de apartamento, né? Lugares internos, assim, que também não é nada que prejudique muito. Mas é... Vou ficar atenta pra gente conversar de novo sobre esse mais pra frente. Mas muito bem. Nath, seu próximo. Bom, o meu próximo eu vou falar de Foreigner. Também é um filme dirigido por mulher, é da Eva Maria Safai. E ele acompanha uma imigrante iraniana que vai ter que fazer a vida dela aí no high school do Canadá. Então, junto com a família dela, eles se mudam para o Canadá. E o filme se passa em 2004. E aí, para ela poder se encaixar, ela é uma pessoa que consome muito sitcom. Ela está aprendendo inglês desde criancinha, porque tinha e essa mãe dela que coisas aconteceram, né? E ela vai treinando o comportamento, imitando essa galera de sitcom, para quando chegar o dia, ela conseguir se encaixar. E aí, quando eles finalmente se mudam, ela tá lá dentro da escola e tem um grupinho que é um trio de garotas que são garotas dentro de um padrão aí que a gente conhece e segue num estilo meio meninas malvadas, assim, né? Elas se vestem iguais, elas falam, parece que dividem o mesmo neurônio e tal, e vão conversar com a nossa protagonista. E essa protagonista fala assim: não, então agora, beleza, tudo que for preciso eu vou fazer. Então ela começa a quebrar regras da família dela, de horário, pra voltar pra casa, tal, tal, tal. Tudo em nome de pertencer, né? Só que aí ela começa a ter pesadelos, e esses pesadelos depois começam a quebrar um pouco a barreira com a realidade. E ela tem uma tia que mora com ela. Ela é criada pela tia e pelo pai. E essa tia fala assim: garota, vamos parar, porque não queria te dizer nada, mas tem um demônio aí dentro de você. E coisas continuam acontecendo aí, né? Então, assim, esse é um filme que eu achei ele mediano. Ele não é um filme ruim, mas ele também não é um filme, nossa, que incrível. Mais uma vez, cinema independente tem o seu valor, né? Ele tem alguns efeitos especiais que são um pouquinho ruinzinhos. Os efeitos práticos e maquiagem também não são dos melhores, mas funciona melhor aqui dentro dessa premissa, até por ser ambientado nos anos 2000 e tal. E eu gosto de chamar esse filme carinhosamente de Meninas Malvadas do Terror Independente, né? Então é um filme sobre autodescoberta, um filme sobre pertencimento, né? Sobre imigração também, né? Essa questão de você tá numa cultura diferente, até que ponto você vai abrir mão da sua, em que ponto isso acaba se mesclando, etc. Então, assim, ele é um filme bem pra deixar o cérebro lisinho, assim. E, inclusive, um detalhe que é: a garota que faz a loira malvada principal do grupo, ela é a protagonista do Sugar Rush. E aí eu fiquei assim, olha, ó. E ela tá muito diferente, e né? Ela tá muito diferente, assim. Então, acho que esse é um típico filme adolescente que adolescentes podem gostar, assim. Eu gosto desse tropo do coming of age, e eu acho que ele poderia ter ousado um pouco mais nessa parte do demônio e tal, né? Ele demora um pouco a chegar lá. Quando chega, definitivamente chega, né? Então acho que vai numa resolução também meio rápida, meio apressada, e eu gostaria de ter visto um pouco mais dessa parte da cultura ou do folclore iraniano dentro da família dela, dentro de mostrar essa parte dela também e tal. Então eu achei que ficou faltando um temperinho a mais. Ele fica bem na média, assim. Esse eu vi também. De fato, ele tem várias ideias que ele joga ali e que eu acho que algumas podem não ter sido tão desenvolvidas quanto outras. Essa figura do vilão, por exemplo, de fato é algo que parece que surge só no final, né? E poderia ter sido apresentado antes e tal. Eu acho que eu vi mais qualidades no filme do que tu viu. Eu também considero que não seja um filme... Tá longe de ser um filme perfeito. Mas ele conseguiu me divertir um pouco mais, assim, por conta dos seus exageros. De novo, ó, é o terceiro filme que eu vou falar isso aqui. É o terceiro filme com atuações caricatas de propósito, assim, sabe? Tipo, tudo aqui é muito caricato, né? A maneira como essas personagens se portam é muito caricato. Eu não tinha me ligado que do ano 2004, eu achava que era um pouco mais geral, assim, sem falar o ano específico, mas é uma informação que me passou despercebida. Mas tu vê, né, que... A internet ainda está encaminhando, elas ainda está engatinhando, elas usam webcam para fazer, tipo, dancinha na internet e esse tipo de coisa. Então não tem celular por tudo quanto é lugar, né? Então, assim, existe ainda um certo contato entre as pessoas. E tu tem essa personagem principal que tem essa necessidade, né? Tipo, de tentar se encaixar naquele mundo, tentar, de alguma maneira... pertencer àquele outro mundo, que é um mundo que é diferente do dela, né? E aí o filme faz uma brincadeira muito interessante, que é a ideia de quando que ela vai tingir o cabelo, né? Quando ela tinge o cabelo é quando a personalidade dela muda de fato, né? E é quando, de certa maneira, a assombração que tá rondando esse filme eventualmente vai se manifestar um pouco, de maneira um pouco mais presente. Só que a brincadeira que o filme faz é com a ideia de que tingir o cabelo em inglês é dye, né? E aí, então, ela compra uma tinta que tá escrito na embalagem dye blonde. Ou seja, ela vai tingir o cabelo de loiro, mas talvez ela acabe morrendo loira, sabe? Então, tipo, e é por esse caminho que o filme vai se encaminhando. Só que, ao mesmo tempo, ele nunca dá um passo além, no sentido de que ele não tem consequências... muito sérias. Inclusive, no final do filme, ele até dá uma ensaiada em relação a isso, porque rola ali um acidente de carro e tudo mais e tal. Mas tu vê na cena seguinte que o filme fez questão de resolver tudo aquilo sem grandes consequências, sabe? Então, tipo, ele ameaça dar um pulo que ele não necessariamente dá. O que eu gosto nesse filme? É que ele faz esse retrato da figura do imigrante, né? E dos preconceitos que o imigrante sofre. Eu acho que isso funciona muito bem. E eu acho que funciona muito bem principalmente porque ele localiza esse filme em uma outra época, para não dizer necessariamente que é um problema atual, não é, né? Tipo, sempre foi um problema. A maneira como... Não tô falando que imigração é um problema, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que a maneira como os imigrantes são tratados sempre foi um problema. E aí, se tu tá localizando isso ali no início dos anos 2000... pós 11 de setembro, isso faz, tipo, esse problema, né, da maneira como eles são retratados, da maneira como eles são vistos pelas outras pessoas, era ainda mais presente. E uma outra questão que eu acho que esse filme aqui acerta é ao se localizar no Canadá e não nos Estados Unidos, né? Porque se tu tá falando sobre preconceito contra imigrante, seria muito fácil tu fazer essa história nos Estados Unidos. Tá feito já, né? Mas ele coloca, a história se passa no Canadá, que historicamente é visto como um país muito mais acolhedor, sabe? Então, quando ele coloca o filme pra se passar no Canadá, ele tá dizendo que, olha, tipo, não é bem assim. As pessoas sofrem esse tipo de preconceito praticamente em todos os lugares pra onde elas vão, sabe? Então, esse discurso eu acho interessante. Eu gosto de alguns dos exageros do filme. A maneira como, por exemplo, que essas três personagens, as meninas malvadas ali, são apresentadas, é tipo... É sempre com aquele sorriso no rosto. Parece que elas acabaram de sair daquele filme do Smile lá, né? Tipo, total. Elas estão sempre com aquele sorriso bizarro no rosto. E elas falam de maneira... tu falou... Eu achei legal que tu falou que é como se elas dividissem o neurônio e, tipo, um, né? Porque, tipo... Apenas. É como se tivesse um só. Porque, tipo, elas não falam muita coisa. Mas tem alguns detalhezinhos, assim, da fala de que, tipo... De como que a Regina George do grupo ali meio que controla as outras. Fala assim, ó, tu não deve falar isso, porque isso aqui tá supondo alguma coisa, nunca deve supor alguma coisa dos outros. Aí a outra imediatamente já pede desculpas e tal. Então tu vê que existe uma certa hierarquia, por mais que elas ajam de maneira igual, né? Então assim, tem qualidades, eu gosto do filme. Eu acho que em algumas questões ele acaba ou se perdendo um pouco, ou então não explorando tanto quanto deveria. Porque eu gosto do final do filme, eu gosto quando ele vai, digamos, full terror, assim, né? Tipo, só que talvez até pudesse ter vindo um pouco antes, isso, uhum. Pudesse ter sido mais explorado ao longo do filme também. Porque ao longo do filme o que tu tem são essas relações, e essas relações meio bizarras, assim. Tá, é legal, é divertido e tudo mais, mas quando tu vê que quando ele vai pro terror ele acerta, então aí tu fica pensando, tá, então eu gostaria de ter visto mais disso ao longo do filme também, sabe? Mas, de maneira geral, foi positivo também. Gostei. Fiquei interessada nesse. Colocar na minha watchlist. Watchlist. Eu não tenho watchlist. Bota na list. Eu falo que eu tenho... Vou deixar um spoiler aqui só pra quem é ouvinte dos dois podcasts, né? Que é... Eu sempre falo que eu vou botar na minha lista. Gente, essa lista não existe. Ela existe dentro da minha cabeça. É, sim. Que eu falo assim, nossa, isso tá na minha lista de ver a lista. É a minha cabeça. Que eu, algum momento, olhei pro Exatamente. Filme e pensei, putz, quero ver. Anotei? Registrei? Não. Claro que não, né? É isso. Se aparecer de novo esse filme na tua frente, é um sinal do universo de que tá na hora de tu ver. Exatamente. Essa é a lógica. Muito bom. Bom saber, Natália. Ai! Me expus. Segredo. Ai. Só tá na internet agora registrado. Mas, gente, de verdade, assim, também. É, eu coloco de verdade coisas na watchlist do Letterboxd, mas eu muito raramente eu entro na watchlist. Ah, eu quero assistir um negócio. Vou ver aqui minha watchlist e pegar algo de lá. Não vou. Às vezes eu assisto um filme, aí eu vou marcar lá assistindo e falo, ah, estava na lista. Mas é uma lista que, assim, eu nem tenho qualquer pretensão de que um dia ela se encerre. Até porque senão qual é a graça, né? Tipo... Exato. Mas muito bem. Gente, eu vou falar de um filme agora chamado... O título que ele tá rodando festivais é The Wailing. Mas não é o The Wailing coreano de 2016, que é excelente, por sinal. É outro filme, esse é de 2024, e o título original dele é El Llanto, que é o choro. E aqui ele já tá saindo como o pranto do mal, porque ele já está disponível na HBO Max. Então, olha, estamos falando de um filme que vocês já podem assistir, ouvintes. Esse vocês não têm que esperar. Então, eu nem sei porque ele continua rodando festivais, mas é isso, ele é de 2024, então ele já vem de uma série de festivais aí, e já tá disponível em streaming também. É um filme espanhol, de um diretor chamado Pedro Martín Calero, que é o primeiro longa que ele faz. Ele também escreveu o roteiro junto com a Isabel Penha, e os dois disseram que, ainda que não seja uma adaptação de nenhum conto da Mariana Henriques, eles se inspiraram muito no estilo de história que ela escreve. E acho que isso é bem visível. Pra quem conhece a literatura da Mariana, acho que vai perceber essas similaridades, assim, o tom, o tema, enfim. Mas é um filme que ele começa em Madrid, acompanhando uma moça chamada Andrea. Ela tem um relacionamento à distância com um cara e, tipo, é um relacionamento tranquilo, né? Aparentemente tá tudo ok, assim, na vida dela. Ela começou a faculdade há pouco tempo, acho que é a arquitetura que ela faz. É, e ela é adotada. Ela tem, acho que, 20 anos. Ela é adotada e ela estava esperando que os pais dela dessem para ela uns documentos para ela saber sobre a mãe biológica dela. É, e quando chega, é que as coisas começam a desandar. Porque ela descobre que a mãe dela, a mãe biológica, era uma francesa que morava na Argentina. Ela foi presa por ter matado uma amiga. E depois que ela saiu da prisão, um pouco depois, ela morreu, aparentemente foi um suicídio. A partir daí, a Andrea começa a ouvir um choro, que ela não sabe exatamente de onde vem, mas aparentemente é de um prédio que ela às vezes passa na frente, e que tem um apartamento que está à venda. E ela também, ela não vê, mas a gente começa a ver um idoso que é um fantasma ou algo que valha, mas ele só aparece em telas. Então, quem vê primeiro, na verdade, ela tem esse relacionamento à distância, né? Ela fala faz chamada de vídeo com o namorado dela. E quem enxerga primeiro é o namorado. Então, existe essa assombração na vida dela, mas é mais assustador. Tipo, não tem jumpscare, não é nada disso, mas é muito tenso porque, justamente porque a gente não tá vendo, a gente vê em telas, em reflexos, o que for. Ela começa a ver em vídeos antigos, assim, ela começa a perceber que essa figura aparece em vários momentos. Então é muito angustiante, assim, ver essa perseguição mesmo, né? Enfim. Mais coisas acontecem com a Andrea, eu não vou falar o quê, né? Mas depois de um tempo, esse filme dá um salto 20 anos antes para a Argentina, justamente para acompanhar a mãe dela, né? Que se chamava Marie. Mas a gente começa acompanhando, na verdade, a Camila, que é uma estudante de cinema, que ela tinha que fazer um curta e ela não estava conseguindo fazer nada bom assim. Ora, ora, parece que já vimos isso antes hoje. Né? Né? E aí ela vê a Marie na rua, assim, e ela fica meio obcecada e começa a filmar ela escondida, assim, e fazer meio que um documentário, né, dessa moça que ela viu na rua. E ela começa a enxergar esse velho. Mas, assim, a Camila, vendo esse velho através da lente da câmera dela, acha que é uma pessoa real, né? Ela vê meio que. Como ela tá filmando tudo à distância, escondida, não tá na melhor condição, assim, de enxergar direito as coisas. Então, ela acha que é um cara. Depois ela acaba conhecendo a Marie. Né, elas se aproximam e tal. E as duas começam a ouvir o mesmo choro em um prédio muito parecido que também tem um apartamento à venda. Só que em La Plata, na Argentina, sendo que o outro tava em Madrid. E merdas vão acontecer com essas duas também. O ponto é que esse filme, o tema. Se, primeiro, por ele ser contado assim, fora de ordem, eu já acho que é sempre ousado. Mas é sempre bem-vindo porque eu acho que os roteiristas estão respeitando a gente, né? Tipo, vocês não são burros, vocês vão conseguir montar esse quebra-cabeça, sabe? Você, espectador. Então, costuma ser um formato que eu gosto, assim, nessa essa narrativa não linear. Lembra, por mais que eles tenham dito que não foi uma referência, lembra It Follows por causa dessa coisa de ter alguém seguindo. Assombrando, né, aparentemente, essas duas mulheres que são da mesma linhagem. E a gente fica sabendo que a mãe da Marie também se matou muito tempo antes. Então já fica aquela dica de que essa figura já estava com a mãe dela também. Então essa coisa, né, que passa de pessoa para pessoa, me lembrou o It Follows. Mas o comentário que esse filme faz, basicamente, é sobre traumas geracionais e a violência. Que se perpetua assim contra mulheres mesmo. Mas eu achei que foi uma forma bem interessante de fazer essa metáfora, né? Depois a gente vai. Nada é. Não existe, não é tudo mastigadinho assim, mas dá para entender assim do que eles estavam falando, né? Com essa figura e com o choro, enfim, que era um choro feminino que elas ouviam. Então, e ao mesmo tempo, assim, é um clima tenso o tempo todo, principalmente porque tem esse fantasma que a gente não consegue ver, mas a gente sabe o tempo todo que tá lá. E eu gostei muito das três protagonistas, assim, porque elas são personagens completos, sabe? Elas não são um bolinho de sofrimento apenas. Então, Bolinho de sofrimento. então elas têm vida, elas. Tipo, elas saem, elas têm amigos, elas se divertem. Depois que começam a acontecer coisas ruins, assim, com elas. Mas não é só isso, sabe? A redução daquela personagem ao trauma ou à vítima, né? Então, eu gostei muito das três personagens. As atrizes estão ótimas também. E esse, então, fica de dica já para quem quiser assistir, porque esse tá facinho de pegar. Oba, tá na minha lista agora. Tá. Tá na minha lista. Naquela Naquela, lista. naquela Naquela. lista. Na lista da Gnai. Muito bem. Nath, o próximo. Deixa eu abrir a minha lista real agora. Aqui existe, Que né? existe, né? O registro. Bom, o próximo filme é o Mother of Lies, que ele é dirigido pela famosa família Addams, que não é do estalinho do dedo, mas os mesmos diretores do Hellbender, que ficou, acho que aí o mais longa, mais famoso deles aí. E a família Addams é conhecida por fazer absolutamente tudo nos próprios filmes. Então eles dirigem, eles escrevem, eles atuam, eles fazem a trilha sonora. Enfim, multitalentos a galera aí, né? Mas o Mother of Lies, ele acompanha uma jovem que, junto com seu pai, eles vão atrás de uma mulher no meio da floresta. Por quê? Essa jovem, ela tá com um câncer que não tem mais o que ser feito. Os médicos deram pra ela 6 meses de vida aí. E aí, essa mulher misteriosa entra em contato com ela e fala assim, cara, vamos tentar um último negócio aqui, de graça, só aparecer. E a gente sabe que nenhum almoço é de graça, né? E aí ela simplesmente, o pai dela fica incumbido aí de levar ela pra encontrar essa mulher. E eles vão no meio da floresta, e aí ela mora numa casa no meio da floresta. Essa casa não tem nada, todos os móveis são feitos de tronco, mas não é móveis, é uma coisa meio rústica demais, por assim dizer. E aí, nesse processo de cura da mulher, da bruxa, com a nossa protagonista, ela começa a falar assim pro pai, né? Olha, não se mete não, meu querido, deixa aqui entre nós. E aí ela vai usar coisas da natureza, tal, enfim. Esse filme, eu acho ele bom. Eu gosto mais de falar sobre ele do que, de fato, assisti-lo. Porque ele, assim, ele tem um toque muito mais caseiro do que as outras obras da família Addams. E até num sentido, assim, ele tem um toque muito pessoal também. Porque a própria Toby Poser, que é a mãe dessa família da vida real e a bruxa nesse longa aqui, ela também passou por um câncer, né? Então ele é um filme que explora um pouco essa questão de como é você ver um ente querido sendo, entre aspas, perdido para uma doença, né? Para essa dor. Ele também critica essa questão da dualidade do sistema de saúde e dos próprios tratamentos, né? Então, por exemplo, um câncer que você tá ali fazendo um tratamento para uma coisa que é para te curar, é uma coisa que te deixa ainda mais doente, te deixa ainda mais em sofrimento, né? Então, ele trabalha muito esse contraste entre cura e dor. Também essa distância emocional entre familiares, né? Principalmente entre pai e filha, que o famoso, né? Quantas de nós não temos pai que foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? Mas, enfim, esse é um pai que ele tá ali pra levá-la, mas você percebe que, ao mesmo tempo, ele não sabe muito bem da filha e tal. A mãe dessa filha não está presente porque foi uma mãe que morreu pra uma doença também. Então, a gente, né, entra aí nesse modo, tudo é provido da natureza, é planta, é chá, é encantamento, é reza, e como isso vai contrastar com o personagem do pai, que é racional, que tem dinheiro para pagar os tratamentos, mas o que esse dinheiro não vai comprar, né? E aí, ao longo do filme, como a gente tá falando de uma bruxa na floresta, que é um elemento comum aí na grande maioria dos filmes da família Addams, inclusive, acho que não tem um filme que não tem uma floresta que eles fizeram. Não tem. Eu vi, esse é o terceiro filme que eu vejo deles, e todos tiveram coisas na floresta. Esse é o segundo de bruxa que eu vejo. Então, tem muitos elementos, cenas jogadas como recorte, assim, de elementos da natureza. Então, tem bicho, tem moscas, né? Aí, pra evidenciar o nome do filme. Tem muito sussurro e tal. E aí, uma coisa que me irritou um pouco é que, já que temos essa bruxa da floresta, depois a gente acaba descobrindo que ela é uma necromante, ela tá o tempo todo sussurrando e fazendo encantos. Mas, assim, é o tempo todo! E aí me dá uma irritada um pouco isso. né? Mas, enfim. E aí o filme acaba trabalhando outras metáforas para experiências femininas aí durante, né, o filme. Então ele é um folk horror com body horror, com bruxa da floresta, com algumas outras coisas aí. E ele é um filme que acabou levando dentro do festival o prêmio Cheval Noir Award. Eu não sei se falei certo, porque eu não sei falar francês. Mas ele levou esse prêmio de melhor filme dentro do festival. Ele é um filme que foi adquirido pela Shudder e vai ser lançado direto no streaming em 2026 só pela plataforma. Então, assim, se vocês forem procurar, esse é um filme que ainda não tem trailer. Ele não tem imagens. Ele tem uma única foto que está sendo utilizada para absolutamente tudo, né? Então, assim, geralmente os filmes da família Addams, eles dividem um pouco a opinião do público. No geral, eu gosto bem desse e gosto muito do Hellbender, assim. A Toby Poser, que é a mãe e a bruxa, ela carrega esse filme nas costas. Mas, em comparação ao Hellbender, eu achei ele um pouquinho mais mediano. Tem um outro filme deles que teve um investimento maior, que é o Hellhole, que foi lançado ano passado, que eu acho ruim, que dói. Aquele é complicado. Puta, né? Que pariu. E aí, então, esse aqui, ele fica um pouco no caminho. Me parece que, assim, por ser um filme mais pessoal, eles falam assim, cara, vamos... Tem muito efeito prático, quando tem efeito visual, assim, você percebe. Então, não é muito foco mesmo. Eles, né, vão pender para outras coisas. Então, assim, o Mother of Lies, eu acho que quem é fã, quem conhece um pouco do trabalho deles, vai valer assistir, com certeza. E vamos ver aí o que o público vai achar. Então, assim, levou prêmio, mas, ao mesmo tempo... Tem suas questões, então eu fiquei meio que no meio do caminho. Mais uma vez, acho que fosse para explanar mais, falar sobre as metáforas que ele usa, eu gosto mais de falar do que de ver, mas tem, tem seu valor. Daniel, você não viu, né? Eu não posso opinar sobre esse filme porque eu mandei e-mail pedindo e eles não me mandaram o link. Eu mandei para dois e-mails diferentes e não me mandaram. Eu estava bem curioso para ver esse filme. Eu acho que ele era um dos grandes do festival, né? Porque a família Addams aí, ela tá crescendo bastante aí nesse meio do terror independente. Tem outro filme deles que acho que ainda é o meu preferido, foi o primeiro que eu vi deles, que é um chamado The Deeper You Dig. Quero muito ver. Que saiu aqui como... É um espírito presente. Bota na lista. Tá na lista. um espírito presente é o nome que tá no IMDb por algum motivo. Mas The Deeper Dick, porque é um filme muito mais contido deles. Eles começaram, acho que a exagerar mais depois. E às vezes eles acertam a mão, às vezes nem tanto, né? Mas eu gostei demais desse, assim, que quando eu vi esse... Dá pra ver que tu tá vendo algo diferente, sabe? Então, tipo, é quando tu... Sabe aquele negócio quando tu descobre um cineasta que nunca tinha ouvido falar e daí... Porra, agora eu quero ver tudo que essas pessoas fizeram. Então, assim, eu tava bem curioso pra ver esse. Tentei, não deu. Então, vou ter que esperar, aparentemente, até 2026, quando ele não vai ser lançado no Brasil, porque o Shudder não tem aqui, né? Shudder tá na hora, hein? Aí a gente dá um jeito, né? Mas a Shudder tem uma pequena parceria com a Reserve Movision, né? Então, alguns dos filmes que são lançados lá vêm pro streaming da Reserve Movision. Reserva. E alguns vão pra Netflix também, né? Então assim, Reserve Movision, se quiser fazer uma parceria com este podcast que vos fala, fica aí. Patrocina nós aí. Fica aí um pedido / sugestão. É isso. Eu só vi o Hellbender deles e gostei e queria ter assistido esse também. Mas, né, escolhas. E eles sempre lançam, a família Addams sempre lança, sempre estreia os filmes deles no Fantasia. Então já é tradição, assim, eles estarem no festival. E é isso. Mas ainda quero, também vou esperar 2026 pra assistir esse. É isso. Daniel, eu te pulei? Não sei, mas eu posso puxar o próximo filme também, não tem problema. Tá bom. Não, mas eu acho que não, acho que eu sou depois da Nath, né? É, mas eu acho que depois que a Nath falou que... do Foreigner, é. E não aí é? Como você falou, aí eu comecei a falar do The Whale sem você falar. Ah, não de tem outro. Problema, mas é porque vocês viram mais coisa do que eu também, não faz diferença. Beleza. Silvana silenciou um homem nesse podcast hoje. Tá vendo? O meu drama. Olha lá. Ai, então eu posso falar agora, Silvana? Pode ir, por favor. Tá, vamos lá. É, eu vou falar sobre um que eu acho que tu também viu, né? Que é. E que foi disparado, assim, o meu filme preferido do festival, que é um chamado The Undertone, que é um filme escrito e dirigido por Ian Tuasson. Também não faço ideia como é que é, se fala o nome dele. Mas, esse, assim, é um filme que, sei lá, eu tava comentando com a Nath antes da gente começar a gravar, que é aquele tipo de filme que, enquanto eu tava vendo ele, eu parava pra pensar assim, meu Deus, que esse filme tá muito divertido, eu tô gostando demais de tá vendo ele. Então, assim, me deixou feliz, sabe? E é, acho que é o tipo de filme que eu gosto, assim. É, ele conta a história de uma mulher que ela é podcaster, então, assim, né, já rola uma certa conexão aí com a gente, né? Porque ela é podcaster que grava na sua própria casa, ela não tem esse negócio aí. Porque, assim, podcast é áudio, tá, gente? Exato. É isso. Só porque eu queria botar isso na cabeça de vocês. Então, ela não grava num estúdio com várias câmeras filmando ela e tudo mais. Ela faz um negócio raiz, que é, tipo, ela tá na casa da mãe dela, eu acho, né? Isso. Gravando na sala da casa, assim, tá? Então, tipo... Ela monta o seu computador ali com o seu microfone no tripé e faz do jeito que dá. Passa os mesmos perrengues que nós passamos. Com certeza, né? Tipo, fora, o que mais tem. Fora qualquer fantasma e assombração, mas em questão de gravação é igualzinho. Barulhos no entorno, né? E eu acho legal que, né, é o tipo de coisa que vai se comunicar com uma meia dúzia de pessoas, né? Mas, tipo, a ideia de que... Eles estão gravando e aí, do nada, eles continuam gravando, só que daí eles param... Eles fogem do assunto, né? Eles começam a conversar entre si, conversas que claramente vão ser cortadas depois, sabe? Tipo, e aí depois eles meio que têm que voltar o personagem pra poder continuar gravando. Eu acho legal. Sim. Essa parte. Porque, né, a gente passa bastante por isso aqui, né? Então, quando a gente tá gravando três pessoas aqui à distância, então a gente sabe como é que é. Mas assim... Ela tem esse podcast, que é um podcast de, sei lá, de casos sobrenaturais, coisa assim. E a lógica do podcast é que as pessoas mandam os seus casos pra eles ouvirem. E aí escuta ela e o co-host dela, que é um cara que a gente nunca vê, eu acho isso muito legal também, porque podcast é áudio. E aí, então, assim, ela faz a ligação com esse cara fica conversando com ela. E aí... E o cara, a ideia é, tipo assim, que ela é mais cética e o cara acredita mais nas coisas e tudo mais. Então é pra ter esse embate de, sei lá, visões de mundo, né? E aí eles ficam discutindo os casos que eles recebem dos ouvintes e tudo mais. Beleza. Aí, no caso, o parceiro dela ali fala que ele recebeu 10 arquivos de áudio de um e-mail ali que ele não conhecia e que supostamente são bem... sinistros, assim. E aí eles começam a escutar esses arquivos de áudio para poder tentar entender o que estava acontecendo. E a princípio parece ser alguma coisa simples, assim. Tu vê que é um casal e o cara falou que tinha alguma coisa acontecendo, tipo, e aí ele ia gravar enquanto eles estavam dormindo para tentar entender mais ou menos o que estava acontecendo durante a noite e tudo mais e tal. Acho que ele começa, na verdade, falando que é porque a mulher dele fala durante a noite, né, enquanto ela tá dormindo, ele queria gravar isso, mas acaba captando mais coisas no som. Então eles vão escutando esses áudios e vão comentando em cima, né, tipo, discutindo o que pode ser e tal. Ao mesmo tempo, tu acompanha um pouco da rotina dessa protagonista, que ela tá na casa da mãe dela, porque a mãe dela tá em estágio terminal de uma doença. Então ela tá lá cuidando da mãe dela, então tem tudo isso que tá acontecendo na vida dela, ao mesmo tempo em que ela tenta manter uma certa rotina, assim, de gravação, até porque na cabeça, conforme ela mesmo fala, né, é o que mantém a sanidade dela em meio a tudo que tá acontecendo. Só que essa sanidade acaba indo embora depois de um tempo, porque essas gravações que eles vão escutando vão ficando cada vez mais sinistras, assim, tipo... É uns áudio muito bizarro, assim, umas coisas muito estranhas que começam a acontecer. E que, de alguma maneira, as coisas que eles estão que eles estão escutando naqueles áudios, de alguma maneira parece que está se relacionando, se relaciona com aquilo que está acontecendo no entorno dela naquele momento, enquanto ela está escutando eles, sabe? Tipo, é uma coisa muito bizarra, porque tem horas que, por exemplo, eles mencionam o som de uma goteira assim na pia, e aí depois tu vai ver e a torneira da pia da casa da protagonista tava aberta, sabe? Tinha goteira lá também, umas coisas assim que, tipo, isso vai ficando cada vez mais estranho, cada vez mais conectado, de certa maneira, assim. Então, ó, eu vou parar a descrição por aqui, porque eu acho que a graça desse filme aqui é tu ir descobrindo as coisas aos poucos, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele é bastante contido, porque ele nunca sai daquele ambiente, mesmo quando a protagonista sai. A câmera continua ali, então, tipo, ele corta pra... Tipo assim, ela vai se encontrar com outras pessoas, ela vai no médico. A câmera fica ali, então, tipo, só vai acompanhar ela quando ela tá dentro daquele ambiente, o que se torna extremamente claustrofóbico, porque tu não tem nenhuma cena que se passa do lado de fora. É sempre dentro daquele espaço, que é um espaço que é muito... que é escuro também, porque ela grava de noite. Então, tá tudo com as luzes apagadas, então de volta e meia aparece uns vultos, algumas coisas ali no entorno dela. É bem tenso e muito, mas muito bom. Eu gostei demais desse filme. Vai atrás aí quando eles aparecerem em algum lugar. Eu acho que não tá disponível ainda em lugar nenhum, até onde eu sei. Mas quando aparecer, eu indico bastante o The Undertone. É, eu gostei muito dele também. Parece interessante. Eu fiquei feliz de ter dado tempo de assistir, porque foi o último filme que eu vi. E Daniel, quando você me falou, eu tipo, ai, fudeu, eu vou querer ver esse agora. Porque tem muito isso. Assim, a gente tá falando essa coisa do podcast, né, das nossas experiências, assim, porque a gente se identifica. Mas não é pra assustar ninguém e achar que só nós vamos gostar também. É, não, não, é um filme bom, de maneira geral. Ele é um filme bom. Super tenso, Ai, sabe que cena que eu gostei muito? E é tão besta, porque tem uma... A mãe da Ivy, né, tá acamada, ela não... Ela não fala mais, ela tá o tempo todo ali dormindo, assim. E ela tem a imagem de uma santa, assim, né, que começa a ficar incômoda pra Ivy e ela coloca no closet. E aí tem uma noite que a Ivy tá no quarto da mãe e a porta do closet tá entreaberta, assim... E acende a luz lá dentro. Daí a Ivy vai até a porta, segura a maçaneta. Aí eu pensei, tá, vamos ver o que tem dentro. Ela fecha a porta só. Ela, tipo, ah, sim, nem é muito bom. Então é uma bobaginha, mas é o que a gente sempre fala. Gravando aqui, em várias gravações a gente já falou. Não, a gente não faria isso porque a gente assiste filme de terror e a gente sabe que não é pra fazer. E foi muito isso que ela fez, assim, sabe? Uma podcaster que fala de histórias sinistras, então ela sabe mais, assim. E teoricamente ela não acredita em nenhuma das histórias. Exato, então, assim, era pra ela buscar uma explicação racional pra aquilo, né? Só que ela fala, foda-se, não. Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Ai, mas eu gosto muito, assim, é um filme super contido, né? Como você disse, é só numa casa. A gente só vê a Ivy e a mãe dela, os outros personagens são todos vozes. E ele vai ficando cada vez mais tenso, assim. Eu achei que fosse ser uma coisa que fosse ficar nesses áudios o tempo todo, e não é assim, por mais que seja sempre dentro dessa mesma casa, tem outras coisas acontecendo, assim, tem essa coisa da mãe da Ivy, né? Tem outras coisas acontecendo na vida dela, tipo, a gente sabe que ela tem um namorado e que ela mora com ele, mas ela tá na casa da mãe porque pra cuidar, né? Tem outras questões médicas ali que ela tá tendo que resolver dela mesma. Então, eu achei... É um filme bem simples, assim, por ser contido, né? Mas é muito bom mesmo, ele é todo tenso. E ele ele usa muito o som, né? Sim, é falar disso também. Nos áudios, como esse som em volta, coisas que estão acontecendo. Tem algumas imagens, assim, que assustam, mas o som é o que mais pega. E como a gente assistiu em casa, né? Eu imagino que seja um filme que seria muito legal de ver no cinema. Acho que isso nunca vai acontecer pra gente, né? Mas eu assistindo em casa com fones, assim, foi bem benéfico, sabe? Usar os fones de ouvido. para ouvir assim os detalhes. Tem muita coisa de, acho que dá até para a gente se identificar também, porque tem muita coisa de músicas tocando ao contrário e a gente tem toda essa lenda da Xuxa, então então é muito identificável e até divertido assim de tentar, tipo, é porque o Justin, né, o outro apresentador, toca a música e ele fala: "Você ouviu isso?" E E, ela: tipo, não tem "Não." porra nenhuma lá, tá E não ligado? tem, tipo, é muito coisa que, cara, as pessoas tiram do cu assim o que elas estão ouvindo. Então Só que repete tantas vezes que daí daqui a pouco tu já começa a ouvir também. Ah, tá, então tem alguma coisa. exato. Então, não, é muito isso. E é muito tenso. Eu recomendo também que ouvintes, vocês fiquem atentos para anota, coloquem aí na lista imaginária, porque vale muito a pena. Eu também gostei bastante dele. Faça uma lista de verdade, gente. Faça. Vale a pena. Até porque esses Faça filmes um que eu talvez digo, não faço o que eu faço. demorem para sair esses filmes, né? Então, não vão lembrar disso até lá. Exato. Falamos aqui primeiro, hein? Então. É isso. Guardem esse episódio para ouvir de novo e ouvindo assim de tempos em tempos. Isso aí. Exato. Vou falar então de mais um que eu assisti, chamado Redux Redux. É uma ficção científica. Ele foi dirigido por irmãos gêmeos, o Kevin e o Matthew McManus. Ele é estrelado pela Michaela McManus, que é a irmã deles. Então também é um filme em família. E ele acompanha uma mulher, a Irene, que teve a filha adolescente assassinada, sequestrada e assassinada anos antes. E ela começa a viajar. É um filme de multiverso, assim. Então ela usa uma máquina que viaja em várias versões da Terra. E em todas ela caça e mata esse cara que matou a filha dela. Assim, não tem nenhuma explicação para essa máquina, gente. Não, e não importa, sabe? Não é esse o ponto. Então, se for esperar a explicação, nem vão, porque não vai ter. Esse multiverso, vocês pensaram já em tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Também não é nada assim. A Terra é igual sempre. Assim, tem poucas variações, né? Às vezes a Irene encontra, porque o assassino da filha dela, ele trabalha nesses cafés de estrada, assim, e ele é cozinheiro, mas aí tem alguns em que ela vai e ele tá atendendo nas mesas. Ou então ela chega e ele tá no dia de folga, sabe? São variações muito pequenas, né, entre um universo e outro. E o ponto é que a vida da Irene é isso, né? Ela não tem nenhum outro propósito. O único propósito dela é esse, né? Ficar viajando entre os multiversos e matando esse cara. Ela sempre pode voltar pro universo original dela, né? Não é uma coisa que ela vai se perdendo, vai, tipo, sei lá, viajando infinitamente sem nunca poder voltar. Ela consegue voltar. Isso também não é explicado. E tudo muda quando ela, em uma dessas viagens, era justamente a folga desse cara. E ela vai procurar ele na casa dele, então. E tem uma menina lá, que ele ainda não matou. Então ela tira essa menina de lá. E é uma menina super rebelde. Ela cresceu em lares temporários, assim. E a Irene conta pra ela, né, o que que. Porque elas precisam, em um momento ali, fugir. E a fuga, a única opção de fuga que tinha era entrar na caixa e sair dessa terra, né? Então ela explica qual que é o rolê, e a menina quer acompanhar ela, porque quer matar esse cara, quer se vingar, etc. E isso então vai começa a mudar a história da Irene, né? Ela lembra, começa a lembrar que existem outras coisas na vida, né? Começa a achar, porque é sobre essa perda de identidade, né? E acho que ela começa a achar isso de volta, assim, depois que a Mia aparece na vida dela. Então é uma temática que eu achei, eu fui pela sinopse dele também, é uma temática que achei interessante, sobre essa de maternidade, de luto e tal, mas tem esse toque sci-fi aí que dá uma mexida, né, nesse tipo de história. E eu gostei por mais que foi um filme que foi escrito e dirigido por dois homens, mas as mulheres que aparecem são também completas e também interessantes. Não só a Irene e a Mia, como tem outras duas personagens que aparecem. Uma é uma motorista de caminhão, porque tem um momento que a Mia fica pedindo carona na estrada e ela espera até passar uma mulher para ela pegar a carona, o que eu achei muito esperto. para uma menina de 15 anos, ela é muito safa. E aí passa uma caminhoneira, e a caminhoneira também é uma personagem super interessante. Por mais que, né, é uma personagem que fica pouco tempo assim no filme, mas ela é uma mulher interessante. E tem uma picareta também. É sempre importante ter a representatividade picareta feminina, porque existem mulheres picaretas. Então é isso. Eu gostei muito dessas personagens, assim. É uma história interessante e satisfatória, né? É emocionante também. Enfim, é tudo. É um filme bem, bem bacana. Gostei muito de ter assistido. Já estava meio que de olho nele por causa de outros festivais também. Vi pessoas comentando em redes sociais e ficou para eu assistir, consegui assistir. Parece interessante também. É bom, é bom. É, esse eu pedi, não me mandaram também. Eu acho, poxa, que eles gostaram, gente, mais de vocês do que de mim, porque... Ah, eu pedi alguns, poxa, também que não mandaram. Eu queria muito ter visto o La Virgen de la Tosqueira, que esse sim era baseado em contos da Mariana Henriquez, e me ignora, fui solenemente ignorada. Então, eu fui ignorado pela maioria, mas o que eu mais gostei foi de um aqui que eu pedi, e daí eles responderam assim: olá, Daniel, muito obrigado por ter mandado e-mail. Não vamos mandar o link. Mas pelo menos muito foi educado, bem, né? Exato. Só de responder já ajuda. Já ajuda, né, bastante, que isso aí, tu sabe, pelo menos o e-mail chegou, né? Tá ligado? Exato. E foram educados, tá bom. Tá valendo, muito bem. Uhum. Qual filme que era? Ah, o Terrestrial. Ah, eu pedi esse também. Esse eles não me responderam. Não mandaram também? Não. Te responderam ou não responderam? Não, também não responderam. Ah, pra mim eles responderam. Pra tudo, você, né? Não, esse, não manda. Esse você, mas... foi mais importante. Pô, que ele foi, acho que ganhou de melhor roteiro esse filme. Ah, olha só. É isso, né? Não podemos ter tudo. Mas que mais? Vocês têm mais algum? Perdi as contas aqui. Não, o meu foi o último. Eu tenho um último. Manda. Foi o que eu mais gostei. E ele, na verdade, é um curta-metragem. Tem 16 minutinhos só. Chama Head Case. Nesse curta, a gente acompanha uma mulher que ela quer ser influencer, né? Ela até muda o nome dela para ser mais apelativo ao público e tal. E ela fica aquela pessoa que fica se filmando em todos os lugares, que ela tá tentando até com agência, ser agenciada e tal, enfim. Só que daí, nesse meio de jornada pela saúde mental dela, do registro da saúde mental dela, risos nervosos, ela acaba atropelando uma pessoa, e pra isso não atrapalhar os planos dela de ser famosa, ela acaba, né, pegando esse corpo e tal, e de repente ela ouve a cabeça desse corpo falando com ela. E aí coisas acontecem, porque é um curto, eu não posso falar mais que isso, mas assim, me divertiu muito. Ele é aqueles curtas, mais uma vez, é o tipo de filme sátira, então ele tá criticando ao mesmo tempo que ele tá fazendo piada, então ele é muito certeiro nas piadinhas, e assim como os outros filmes que a gente falou, ele tem um exagero proposital, mas que aqui ele fica tão absurdo que, assim, a gente só ri gostosas risadas, assim. Então eu achei ele muito bem atuado, bem direto ao ponto, afinal, né, pra você fazer um curta, você tem que saber manejar um pouco aí tempo, o que, que você vai botar, o que, que não vai botar e tal. Então, gostei muito. Chama Head Case. Eu fiquei curiosa pra ver esse, até ia pegar pra ver, porque se eles mandaram de graça, assim, lá no começo do festival, tipo, ah, vocês querem ver esse? Tá. Ai, bem querido. Fiquei interessada. Bom, eu vou falar do último filme que... vocês, eu deixei pra falar no final, que vocês não assistiram, porém ele é uma continuação e eu sei que vocês viram o primeiro. Vamos falar de Influencers, porque ele é uma sequência de Influencer de 2022, que eu não pedi pra ver esse filme, porque eu não tinha assistido o primeiro, porém chegou no meu e-mail, no nosso e-mail. Tipo, ai, Silvana, você... E eu pedi e não recebi, então, tá? Olha como o mundo é injusto. Chegou assim, Silvana, você vai receber o link de influencers em alguns minutos. E aí já tinha, eu vi depois, né? Já tinha o próximo e-mail com o link de influencer pra eu assistir. Tinha um prazo, porque foi um filme que... Ai, foi estreia mundial, se não me engano. Foi surpresa, porque... É outro, como a Nath disse sobre o Mother of Lies, que não tem foto, não tem trailer, não tem pôster, não tem nada. Esse é a mesma coisa, tem uma única foto também. Eu não achei nada sobre ele, não tem no IMDb ainda. Ou tem daquele jeito que não tem informação nenhuma, então eu não entendi nada. Mas é isso, o filme já existe. Se eu não me engano, vai sair na Shudder também, num futuro próximo. Mas só pra contextualizar, então, o Influencer de 2022 foi dirigido pelo Curtis David Harder, que também dirigiu a sequência. E é sobre uma influencer, né? que está na Tailândia, sozinha. E ela tá lá fazendo os videozinhos dela, lá no começo tem toda uma narração dela falando, você ouve ela falando sobre viajar sozinha e estar saindo da zona de conforto, você vê ela numa piscina, tipo, né? Eu gosto dessa montagem inicial, assim, sobre essas peculiaridades, assim, né, que envolvem os influencers. E essa moça, a Madison, conhece uma outra moça que mora lá, a CW, que é interpretada pela Cassandra Node, que tá ótima no filme, e que é uma golpista, né? Ela basicamente rouba a vida da Madison e vive como se fosse a vida online dela, ela passa a se passar pela Madison, assim. E aí eu corri atrás de ver esse filme, né, já que recebi a continuação, e eu achei bem simpático. Eu sei que vocês assistiram antes de eu falar da continuação, eu queria saber o que, que vocês acham. Eu gosto bastante do original. Eu gosto também do original. Eu acho ele surpreendente dentro de uma questão que não é nova, mas ele surpreende ao mesmo tempo. Assim, eu gosto da construção do roteiro dele e tal. As situações absurdas, você fala assim, pelo amor de Deus, eu não acredito. E aí as coisas continuam acontecendo, né? Então, eu acho um bom filme, o primeiro, sim. Achei ele muito esquecido no churrasco, inclusive. Queria que eu tivesse um pouquinho mais de notoriedade aí. Totalmente esquecido. Mas é, eu também gostei, assim. Aí fui ver o segundo, que ele é desnecessariamente longo, ele tem 1h50. Foi escrito e dirigido pelo Curtis, né, novamente. Aí, então, a gente tem o retorno da CW. Agora ela mora no sul da França. Ela tem um relacionamento com uma outra moça, a Diane. E elas estão passando férias, passando um fim de semana, assim, num palacete, assim, super bonito. Só que a CW tinha reservado uma suíte super bacana, assim, pra elas ficarem. E quando elas chegam lá, o recepcionista fala, vocês não vão ficar nessa não, a gente teve que mudar. Porque tem uma influencer aí que vai chegar e ela que vai ficar nesse quarto, né? Essa influencer que vai chegar é a Charlotte, que é a atriz que a interpreta, é a Georgina Campbell, que fez Barbarian. E ela também é uma dessas influencers de viagem, assim, né? Viajar sozinha e tal. E ela vira uma inconveniência, né, pra CW, assim, porque tá atrapalhando o fim de semana deste casal. Merdas acontecem, então se começamos no sul da França, daqui a pouco estaremos na Indonésia e conheceremos outros influencers. Então tem um cara que é meio que um incel, assim, que paga todo de machão em lives que ele faz com outros amigos dele, todo mundo hétero branco. Mas fora das telas ele tem uma namorada, a Ariana, que ele ama muito e que também é uma influencer de... Life coach, assim, ela é life coach. Então, é tipo, entram outros modelos de influencer nessa história. Tem uma revelação que assim, por mais que seja uma revelação que não demora a acontecer, mas eu não vou contar, não se preocupem. Evitem trailers, já adianto, não saiu trailer nenhum, mas já falo pra evitar, pra vocês justamente não pegarem essa revelação, que certamente vai estar nesse trailer. Então evitem. Aula. E é isso, né? A gente continua acompanhando essa golpista que agora tem muitas possibilidades de golpe, mas também possibilidades de inconveniências e como, assim, uma coisa que era mais contida no primeiro, que vira um monstro de várias cabeças no segundo, então tem muito mais chances de dar errado dentro do filme, mas também tem muito mais chances de dar errado fora, né? Pra gente que tá assistindo, assim. Eu acho que foram muitas cabeças. Tem uma cena... Eita. Ai, tem uma cena de luta corporal, assim, entre a CW e uma outra personagem que é tão mal coreografada e ela é eterna, ela não acaba nunca. Então tem umas coisas, assim, que eu acho que foi demais, assim, que dava pra dar uma enxugada e... Assim, no saldo final, pra mim, ele é inferior ao filme original. Mas foi divertido de assistir. Não me arrependo de ter parado pra ver o primeiro e pra poder ver essa continuação. É interessante, tem mais personagens insuportáveis, assim. É. Mas é isso, eu deixo de recomendação pra quem não viu o primeiro, assistam, gente. Eu acho que valeu super a pena ter assistido. Enquanto esse segundo não sai em algum lugar, assim, fiquem com o primeiro, eu recomendo. Ah, uma hora vamos ter que ver, né? Vai. Esse provavelmente vai pra Shudder, né? Daniel diz, quando aparecer, de repente, na minha frente... E acho que esse não vai demorar, parece que... Ia sair logo, assim. Não é um negócio que vai passar por milhões de festivais. E aí, eu acho que vai ser em breve. Tinha um em breve na Shudder, assim. Acho que vai ser mais breve do que o Mother of Lies de 2026. Mas fiquem atentos. Acho ousado fazer uma sequência desse filme também. Que precisava? Não precisava, né? Então... porque, tipo, se já é um filme que não foi muito visto, tá ligado? Então... Tu vai fazer uma continuação, tu vai diminuir mais ainda o público. Exato, e num esquema mais megalomaníaco, assim, não sei. E tem uma coisa... Ah, é isso. Quando vocês assistirem esse, eu também vou querer conversar. Porque tem uma coisa que não tem explicação. E eu fiquei, tipo, será que eu perdi alguma coisa? Não é possível. Então, vou precisar conversar. Tá, vou botar na lista, então. Bom, é. Mas esse acho que vai ser mais fácil de lembrar. Quando passar em algum, sei lá, alguma rede social, assim, cair nos torrents, vocês vão lembrar. Mas é isso então, gente. Acho que encerramos, né, nossas impressões sobre o Fantasia. Vocês têm alguma consideração final? Queria ter visto mais. Eu também. Coisas. Eu me inscrevi, só que daí, tipo, começou a acontecer um monte de coisa depois ali que acabou tomando muito tempo. Não consegui ver tanta coisa quanto eu gostaria. Mas acho que foi uma experiência muito divertida. Então, pretendo fazer mais vezes, caso eles aceitem, né? E acho que, como agora a gente sabe, né, que existe a possibilidade, a gente já se prepara com mais antecedência também. Exatamente. Tenta, né, porque às vezes a vida acontece mesmo, mas é isso, acho que pro ano que vem a gente já fica atento também pra tentar montar uma agenda no nosso dia a dia, assim, pra conseguir assistir bastante coisa. Mas foi uma ótima experiência, como acho que o Daniel mencionou lá no começo... Juntos, por exemplo, é um filme que esteve na programação do festival, não chegou pra gente, né, pedir, assim, mas já tá estreando nos cinemas aqui do Brasil, quando esse episódio sair já vai estar em cartaz, então é isso, né, nem todos os filmes também são super, e vai passar no festival, e aí nunca mais ouvi falar, tem coisas que estão mais fáceis, mais acessíveis mesmo. E é isso então, gente, fiquei feliz com esse episódio. Hablamos. Espero que a gente tenha outros festivais para comentar num futuro próximo aí. E é isso. Obrigada, gente, por terem topado essa gravação. Adorei. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Então, fechou. Ouvintes, deixem seus comentários, contem pra gente se deixamos vocês curiosos, né, para ver alguma coisa aí dessa nossa lista. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nele a gente acompanha uma moça que... Peraí. Kiki! Os cachorros começam essas horas. Hoje o Ivo não Quando tá aqui. Não é o Ivo. Mas Ivo tá representado. Tá aqui pra brigar com o Satanás. Temos aqui. Isso.